pras mulheres maravilhosas. A Swingueira da Bahia eu trouxe diretamente pra vocês. Portal do Arrocha. Quem sabe canta comigo pra ficar bonitinho. Vai, vai, vai, vai. Maravilhosa é ela, cheirosa aqui é ela, estilosa aqui é ela. Inteligente é ela, sarada aqui é ela. Quem mete dança é ela. Quem vai no chão é ela. Quem vai no chão é ela. Quem vai no chão é ela. Quem vai no chão é ela. É ela. Quem vai no chão é ela. Quem vai no chão é ela. Quem vai no chão é ela. É ela. É ela. Maravilhosa é ela. Cheirosa aqui é ela. Estilosa aqui é ela. Cheirosa que é ela, sarada que é ela, quem mete dança é ela. Quem vai no chão é ela. Tom, tom, tom, é ela. Quem vai no chão é ela. Quem vai no chão é ela. É ela, é ela. Quem vai no chão é ela. Quem vai no chão é ela. Senhoras e senhores, o estourado da viola Jonas. Ei, ei, que povo, esse é o estourado. Chega na menina, chega na mulher e faz, vai. Maravilhosa é ela, estilosa aqui é ela. Danada aqui é ela. É ela, é ela. Inteligente é ela, sarada aqui é ela. Gostosa aqui, joga a mão pra cima, vai no chão. Quem vai no chão? Quem vai no chão é ela. Quem vai no chão é ela. Quem vai no chão é ela. Quem vai no chão é ela. Quem vai no chão é ela. É ela, é ela. Maravilhosa é ela. Cheirosa aqui é ela. Estilosa aqui é ela. É ela, é ela. Inteligente é ela. Quem quebra tudo no Guarapirão pode tudo. Vai no chão, mulher. Quem vai no chão, vai no chão é ela. Tá, tá, tá, tá, tá. Vai no chão. Vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai. Quem vai no chão é ela. Quem vai no chão é ela. Quem vai no chão é ela. Ela,